Para todos os poçãoenses. Vamos juntos nessa transformação. Poção é 15. Coligação Juntos por Poção. MDB e PP. Válido AKI FM 104,9 MHz. Big Mais Importados. Caixas de som, acessórios para celular, ferramentas, câmera de segurança, luzes de LED, produtos de maquiagem e muito mais. Tudo com o melhor preço da cidade. Venha nos fazer uma visita. Rua Maria Andrade, número 217. Centro, Poção. Nos siga no Instagram, arroba Big Mais Importados. Sou Isabel Delmiro, conhecida como Isabel do Conselho. Estou candidata pelo PSB com o número 40111. Quero defender as mulheres e as crianças com necessidades especiais. No café da manhã e no jantar, com aquela sopinha deliciosa, não deixe faltar o melhor pão de porção. Conhecido em Poção e toda a região. Panificadora Frei Henrique, o santo pão nosso de cada dia. Temos bolachas, doces e salgados, queijos e leites. Uma lanchonete para bem servir a nossa clientela. Panificadora Frei Henrique é a melhor referência em produtos de panificação. Na Praça da Matriz, em Poção. Decofestas e Decorações é uma loja de locação e fornecimento de artigos para festas em geral. Aqui você vai encontrar tudo o que precisa para montar sua decoração e deixar sua festa com um lindo cenário. O valor que você vai pagar cabe no seu bolso. Corre, vem para a Decofesta. Dê um brilho especial na sua festa. O WhatsApp da Decofesta é 87 91734838. Eu disse 91734838. Agora é 40. O Rives tem coragem e coração pra resolver. Quero trabalhar para melhorar a segurança de nossa cidade. No meu governo, vamos instalar circuitos com câmeras de segurança para monitorar as principais vias da cidade e órgãos públicos. Agora é 40! O Rives tem coragem e coração pra resolver. Homem guerreiro preparado pra fazer. Não desista. Poção e região ouvem. Válido AKI FM. Meio-dia. Interrompemos nossa programação para o horário reservado à propaganda eleitoral gratuita. Em 10 minutos, voltaremos com nossa programação. Está no ar. A Rádio 15. O programa da coligação Juntos por Poção, formada pelos partidos MDB e PP. Que vai eleger Guilherme Vasconcelos prefeito 15 para dar continuidade ao trabalho de Merson. O vice é Claudinho, é 15. Daqui pra frente é mais trabalho, é 15. E nesta sexta-feira tamo junto aqui na Rádio 15 no programa de Guilherme Vasconcelos prefeito 15. Ele aprendeu desde menino ser forte trabalhador, sabe que cuidar da nossa gente é mandamento vindo do nosso Senhor. Tem coragem pra lutar e nunca esqueceu da sua gente, do seu lugar. E agora, a palavra do prefeito que mudou Poção para melhor, cuidando da cidade e das pessoas. Fala, Merson! Fala, Merson! Meu povo querido de Poção, é uma grande satisfação, um enorme prazer estar com vocês aqui na rádio. Guilherme é um menino bom, é um menino que eu vi nascer, é um menino que eu carreguei no colo, é um cidadão de bem, é um menino esforçado, é um menino trabalhador, é um menino correto, honesto e nada mais, nada melhor e nada mais preparado do que Guilherme. Tenho certeza que Guilherme irá sim dar continuidade a esse grande trabalho que a gente vem realizando à frente do nosso município. E eu gostaria desde já de agradecer aos pais de famílias, mães de famílias, a todo o povo querido de Poção, onde a gente anda, o povo nos abraça, o povo muito feliz, contente, satisfeito com o nosso trabalho. E o mais importante ainda, abraçando Guilherme e aceitando Guilherme. Isso é muito importante. Primeiro do que tudo, a minha palavra é gratidão. gratidão pela confiança, gratidão pelo apoio, né? Gratidão por tudo. O povo de Poção sempre foi muito, muito querido comigo, o povo de Poção sempre foi muito correto, leal comigo, né? E desde o dia 1º de janeiro de 2017, que nós assumimos aqui a prefeitura, a gestão do nosso município, a gente tem um apoio popular, o povo sempre, né, nos respeitando, acreditando na gente, confiando na gente. O nosso primeiro ano foi muito difícil, né, muito difícil mesmo, né, um primeiro ano, governo de transição, muito difícil, mas o povo não deixou de acreditar na gente, de confiar na gente, e é por isso que a gente trabalha, né, eu irei trabalhar até o dia 31 de dezembro desse ano. Com a mesma vontade, com a mesma garra, com a mesma esperança, né? E com certeza, Guilherme, diferente do que eu, vai pegar uma prefeitura enxuta, organizada, e já vai entrar com o pé direito, já vai entrar com o pé no acelerador, trabalhando e fazendo obras importantes no nosso município. O povo quer ver o trabalho continuar e Poção já decidiu o caminho certo para avançar. Pesquisa Data Trends confirma a liderança absoluta de Guilherme Vasconcelos para prefeito de Poção. Guilherme está lá em cima com 92% das intenções de votos. O candidato do amarelo está lá embaixo com 8% nos votos válidos. A diferença é enorme. A vitória do povo se aproxima. Guilherme Vasconcelos tem vantagem de 84% sobre o candidato do amarelo. Vamos repetir. Guilherme Vasconcelos, 92%. O outro, 8%. Vantagem de 84% de Guilherme Vasconcelos sobre o candidato do amarelo. Poção já decidiu. Daqui pra frente é mais trabalho e mais futuro. É 15. Pesquisa registrada no Tribunal Superior Eleitoral, número PE 08908/2024. E agora, as palavras do prefeito do Novo Tempo, que vai começar em Poção. Guilherme Vasconcelos. Guilherme Vasconcelos. Eu fico muito feliz, eu agradeço demais o apoio de Merson Vasconcelos, do prefeito Merson Vasconcelos. Para mim é uma felicidade enorme, eu convivi com ele boa parte da minha vida e via como ele tratava as pessoas, como ele é reconhecido, ele andando no sítio, o que ele fez por Poção, assim, dá uma felicidade, um sentimento de orgulho. Porque onde a gente vai, as portas são abertas, as pessoas nos abraçam, nos acolhem. É uma felicidade enorme, assim, é uma felicidade que enche o coração da gente de alegria. Por isso que a ele eu sou muito grato. Foram tantos aprendizados, tantas lições aprendidas. E eu quero dizer a você, Merson, muito obrigado, prefeito Merson. Foi um grande professor, tantas lições, fez muito por Poção. Eu sei que vai ser difícil, mas eu tenho o senhor como espelho, como exemplo de vida. Com muito trabalho duro, dedicação, pode ter certeza que a gente, junto, em parceria, vamos construir uma Poção melhor. Uma Poção melhor, uma Poção que avança, que tem desenvolvimento econômico. Uma Poção que todo mundo já se orgulha, mas vai se orgulhar muito mais. Tenho certeza disso. Uma Poção que é a cara do povo poçomense. Por isso, tenho certeza, vamos cuidar da saúde. Vamos cuidar da educação, da assistência social, de todas as nossas pastas. Vamos ter uma atenção aos mais necessitados. Vamos avançar, vamos olhar para o povo, olho no olho. Vamos buscar parcerias, vamos gerar emprego, vamos gerar renda. Afinal, a minha área é essa. Minha atuação é economia e a gente vai atrás disso. Desenvolvimento econômico, pode ter certeza, é daqui para melhor. Por isso, eu peço apoio a todos vocês para que a gente faça esse sonho cada dia mais se tornar realidade. Meus queridos amigos, vamos avante, vamos rumo à vitória. É 15, 15, 15. Pode ter certeza, Guilherme é Merson e Merson é Guilherme. E nós dois, juntos, somos o 15, junto com o nosso vice, Claudinho. Somos todos Poção, por um povo mais unido, por uma juventude em movimento, por uma cidade cada vez melhor. Conhecendo de perto a realidade de Poção, é compromisso de Guilherme Vasconcelos, prefeito 15, trabalhar pela geração de emprego e renda. Entre as propostas de Guilherme 15, destacamos a realização de feiras de empreendedores. Organizar feiras mensais para que pequenos empresários locais possam expor e vender seus produtos, promovendo o comércio local e a interação da comunidade. A Gestão Guilherme vai ofertar cursos gratuitos de capacitação em Renascença, gestão, marketing e finanças para empreendedores locais. com Guilherme Prefeito 15. Poção vai ganhar o ateliê comunitário, onde artesãos locais vão trabalhar, compartilhar técnicas e criar seus produtos. O espaço será equipado com ferramentas e materiais sustentáveis. Vamos fazer muito mais. Poção é 15. É Guilherme Vasconcelos Prefeito. 15. Guilherme tem as melhores propostas. Com Guilherme Prefeito, Claudinho Vice, é Poção daqui pra melhor. E o trabalho não para. Bom final de semana, minha gente. Até o próximo programa. Encerra aqui a Rádio 15, o programa da coligação Juntos por Poção, formada pelos partidos MDB e PP, com Guilherme Vasconcelos, prefeito 15, para dar continuidade ao trabalho de Merson. O vice é Claudinho, é 15. Para saber mais sobre as propostas de Guilherme Vasconcelos, prefeito 15, siga nossas redes sociais. É 15, para Poção seguir em frente. Começa agora o programa Urides 40 para Prefeito, com a coligação Frente à Renovação, dos partidos PSB e União Brasil. Agora é 40! Urides tem coragem e coração pra resolver, homem guerreiro preparado pra fazer. Não desiste de lutar por nossa gente, levantar nossa bandeira, tô com ele pra vencer. Sou professor do ensino fundamental e conheço de perto os problemas que atrapalham o desempenho da educação dentro do nosso município. Sei o quanto a falta de acesso à educação de qualidade gera desigualdades. A desvalorização dos professores da educação básica, especialmente os professores, geram prejuízos dentro do ensino público. A falta de estrutura adequadas ajuda a aumentar esse fracasso no ensino. E isso reflete no nível de qualidade da educação que é oferecido em nossas escolas. Uma gestão comprometida em combater a desigualdade precisa ter um governante com um olhar atento e voltado para a educação básica. Educação de qualidade é um direito de todos e permite ampliar a nossa capacidade de escolhas. É por isso que eu quero ser prefeito de Poção para cuidar da nossa educação, oferecendo capacitação para os professores através da formação continuada. Quero melhorar o ambiente escolar com reformas e construção de escolas modernas, para que nossos alunos tenham conforto no aprendizado. Agora é 40! Urides tem coragem e coração para resolver. Homem guerreiro preparado para. Termina aqui o horário reservado para propaganda eleitoral gratuita. Voltamos agora com a nossa programação normal. No Home Center Cruzeiro, o mês da independência e do cliente tem ofertas imperdíveis. Encontre tudo para reformar e decorar a sua casa com qualidade e economia. Ferramentas, materiais de construção, móveis e muito mais. O fim de ano chegou. É hora de renovar a casa. Pisos e revestimentos, tintas e cores. Aqui tem o melhor. Venha conferir nossas promoções e faça do seu lar um lugar ainda mais especial. Bem-vindo à primavera. Vera de ofertas, Home Center Cruzeiro, em Pesqueira. Essa marca faz a diferença. Seguros DPVAT. Se você sofreu um acidente e precisa saber se tem direito, aqui em Poção tem quem cuide disso pra você. Toda quarta-feira o agente Robson atende aqui na Rádio Vale do Acaí 104,9. Pelo fone 87991727437. Acidente com carro ou moto com fraturas, invalidez ou morte, dá direito a receber indenização. Seguro DPVAT. Informações pelo fone 87991941009. Rádio Vale do Acaí 104,9. Mas Guilherme vem pra avançar e fazer mais. Os vereadores do PP votam em Guilherme Vasconcelos para prefeito 15. Kaique Alberto 11111. Chico Pisadinha 11555. Cledson Oliveira Kel 11222. Jaciene Freitas 11333. Júnior Motos 11888. Luciana Diodon 11000. Zinha Enfermeira 11444. Coligação Juntos por Poção, MDB e PP 15. Hoje, 27 de setembro de 2024, policiais civis ficam insatisfeitos com o governo de Pernambuco e consideram reajuste baixo para a categoria. Nova prévia de inflação coloca em xeque política de alta de juros do Copom. Contrabando de cigarros eletrônicos pode causar perda de 7 bilhões e 700 mil reais para o Brasil. Reforma tributária. Senado deve intensificar discussões com foco no Simples Nacional. Eu sou o Bruno Senna e o Rádio Notícias está no ar. Rádio Notícias, a informação na hora certa. Um panorama atualizado do que está acontecendo no Brasil e no mundo. Você ouve aqui. Rádio Notícias. Rádio Notícias. Informações com credibilidade e imparcialidade. Não importa onde você esteja, não importa o horário, nós estamos aqui para mantê-lo informado. Rádio Notícias. A informação na hora certa. Com exceção dos delegados, parte da categoria dos policiais civis ficou insatisfeita com a governadora Raquel Lira. O assunto que repercutiu com bastante insatisfação foi o reajuste conseguido em negociação entre a categoria e a Secretaria de Administração do Estado, SAD. O projeto de lei já está sendo votado na Assembleia Legislativa e deve ser sancionado pela governadora em breve. O aumento foi fruto de negociação entre a SAD e o Simpol-PE, sindicato da categoria. Em matéria recente, o site jamildo.com recebeu várias manifestações de policiais civis criticando o aumento concedido. A frustração aumentou quando a categoria descobriu que a governadora Raquel Lira estava destinando 197 milhões de reais para contratar uma empresa privada para fazer vigilância armada de vários órgãos estaduais. Na avaliação dos policiais, se há dinheiro para a SAD lançar esta licitação, supostamente existiriam recursos para um aumento maior para os policiais. Pelas redes sociais, eles deixam claro que outra grande insatisfação dos policiais civis é que com o projeto de lei de Raquel Lira em apreciação, supostamente os policiais militares em início de carreira ganhariam mais pela primeira vez na história de Pernambuco. Pesquisa mostra impacto das queimadas na saúde em Belo Horizonte e São Paulo. Quem traz mais detalhes é John Lima. Uma pesquisa Datafolha divulgada na última quarta-feira, dia 25, aponta que cerca de 40% dos entrevistados em Belo Horizonte, Minas Gerais e São Paulo afirmaram que sua saúde foi muito afetada pela fumaça das queimadas que atingiram o país nas últimas semanas. O levantamento utilizou uma escalada de 0 a 10, onde 9 ou 10 indicam um forte impacto. Em Belo Horizonte, 44% dos entrevistados se sentiram fortemente afetados, enquanto em São Paulo o número foi de 40%. Por outro lado, 14% dos entrevistados em Belo Horizonte e 13% em São Paulo disseram que as queimadas tiveram pouco ou nenhum impacto em sua saúde, classificando os efeitos entre 0 e 3 na escala. A pesquisa tem margem de erro de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos. Com informações para o Rádio Notícias, John Lima. A prévia da inflação de setembro, divulgada na última quarta-feira, 25, reforçou as críticas de economistas à decisão do Comitê de Política Monetária, Copom, do Banco Central de aumentar a taxa básica de juros na economia nacional, a Selic. Na semana passada, o Copom decidiu elevar a taxa pela primeira vez desde 2022. O órgão aumentou a Selic de 10,5% ao ano para 10,75% ao ano, argumentando que a inflação no país tinha parado de cair. No entanto, os últimos dados oficiais sobre preços divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, contrariam esse cenário. Em agosto, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, registrou variação negativa de 0,02%, ou seja, desinflação ou queda generalizada de preços no país. Já o IPCA 15 de setembro, considerado a prévia da inflação deste mês, ficou em 0,13%, abaixo dos 0,19% registrados em agosto e menos da metade dos 0,35% verificados em setembro do ano passado. Ou seja, a inflação está em queda. Por isso, estudiosos indicam que o Copom errou ao elevar os juros. A informação na hora certa. Rádio Notícias. Rádio Notícias. Vamos conferir as principais notícias nos portais, blogs e sites de Pernambuco. Tá nos portais, blogs e sites. Tá no Giro Blog. O mistério sobre a atração surpresa que vai se apresentar na festa Virada Recife 2025, um evento da prefeitura em parceria com a iniciativa privada na Praia do Pina. A atração que subirá ao palco no primeiro dia de festa, no dia 26 de dezembro, junto com a Orquestra Sinfônica do Recife, é o cantor Roberto Carlos. O artista voltará ao Recife pouco mais de um mês com o show Eu Ofereço Flores, que ele apresenta no Classic Hall em Olinda no dia 8 de novembro. A prefeitura do Recife ainda não se anunciou oficialmente, mas a vinda do Roberto Carlos para o evento de fim de ano da cidade já está confirmada. Tá no Diário de Pernambuco. Apesar da proximidade das eleições municipais, que acontecem no dia 6 de outubro, cerca de 56% dos eleitores do Recife ainda não sabem em qual candidato a vereador vão votar. O dado é da pesquisa sobre obrigatoriedade do voto e decisão para o pleito atual, realizada pela Fafir Inteligência de Mercado. Enquanto apenas 43,94% dos recifenses escolheram seus representantes à Câmara Municipal, 66,62% dos entrevistados já decidiram qual o seu candidato à prefeitura da capital. 33,38% seguem indecisos. A pesquisa foi realizada entre os dias 4 e 19 de setembro, entrevistando 776 recifenses de diferentes gêneros, faixas etárias e regiões da capital pernambucana. Sob a orientação do pesquisador e coordenador da Fafir Inteligência de Mercado, João Paulo Nogueira, a margem de erro do levantamento é de 3,5% para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. Está no blog do Magno. A Assembleia Legislativa de Pernambuco, a ALEP, aprovou dois projetos de lei voltados à doação de terrenos pertencentes ao Estado para a construção de habitacionais por meio do programa Minha Casa Minha Vida, Fundo de Arrendamento Residencial. Os projetos de lei 2216 e 2217 de 2024, encaminhados pela governadora Raquel Lira, passaram pelas comissões de Justiça, Finanças e Administração Pública antes da votação no plenário da Casa. Com a aprovação, imóveis nas cidades de São Benedito do Sul, na Mata Sul de Pernambuco, Paulista e Recife, na região metropolitana, serão doados à Companhia Estadual de Habitação e Obras, CEAB, responsável pela construção dos habitacionais. Também está incluso parte do terreno não utilizado pela Secretaria de Desenvolvimento Agrário, Agricultura, Pecuária e Pesca, no Parque de Exposições do Cordeiro, zona oeste do Recife. O Rádio Notícias volta já. A poção ficou bem melhor depois do Empório Noemi. E agora já está eleito o melhor da cidade. Já ganhou. É ele. É o Empório Noemi. Empório Noemi, o nosso grande supermercado. O Empório deseja a você setembro muito mais feliz. Aproveite e vem pra cá, vem! Rádio Vale do Acaí FM. FM 104,9. Vale do Acaí FM. FM. E a hora certa. Meio-dia e 21. Rádio Notícias. A informação na hora certa. Pernambuco tem se tornado um ponto relevante na rota de distribuição de mercadorias contrabandeadas para outras áreas do país devido à localização estratégica no Nordeste, com fácil acesso a rodovias, portos e aeroportos que conectam a região ao Brasil e ao exterior. Uma pesquisa inédita aponta que o estado de Pernambuco deixou de arrecadar R$ 292 milhões em impostos estaduais e federais ao longo do ano por causa do comércio ilegal de cigarros eletrônicos. São Paulo é o estado que mais perde arrecadação. São R$ 1,650 milhões. O estudo realizado pela Escola de Segurança Multidimensional do Instituto de Relações Internacionais da Universidade de São Paulo, USP, foi apresentado durante o workshop Fronteiras do Crime, o desafio do crime organizado em setores altamente regulados no Brasil, realizado na última quarta-feira, dia 25. Expandindo a projeção para o mercado brasileiro e mantendo uma perspectiva conservadora do crescimento de mercado e do consumo mensal dos cigarros eletrônicos, a tributação média do país poderia alcançar R$ 7,7 bilhões em 2025 e poderia chegar a R$ 10 bilhões até 2028. Turismo internacional no Brasil bate novo recorde em 2024. Vladimir Filipim traz mais informações. O ano de 2024 segue numa trajetória para a consolidação de um novo recorde com a arrecadação do turismo internacional no Brasil. Dados divulgados pelo Banco Central nesta quarta-feira, dia 25, mostram que os turistas estrangeiros injetaram na economia brasileira 4,8 bilhões de dólares entre os meses de janeiro e agosto, valor 9% acima do mesmo período de 2023 e também superior a 2019, ano pré-pandemia, nos primeiros 8 meses do ano. Somente no mês de agosto, o consumo dos turistas estrangeiros no Brasil foi de 555,2 milhões de dólares. De acordo com o presidente da Embratur, Marcelo Freixo, a crescente receita com o turismo internacional no Brasil se deve à reconexão do país com o mundo, que voltou a ser procurado pelos viajantes internacionais. Da agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filipim. Após quase 3 décadas de disputas judiciais, o Supremo Tribunal Federal, STF, intermediou um acordo histórico entre indígenas Guarani e Kaiowá e produtores rurais de Mato Grosso do Sul, devolvendo às comunidades originárias o território da terra indígena Marangatu. O acordo, formalizado em audiência que durou quase 7 horas na última quarta-feira 25 no STF, prevê a indenização dos produtores pelas benfeitorias realizadas no local e pelo valor da terra nua, pondo fim a um dos conflitos fundiários mais longos do estado. O acordo estipula a indenização de cerca de 145 milhões de reais. Deste montante, cerca de 28 milhões correspondem à indenização pelas benfeitorias. Esse valor será pago pela União por meio de crédito suplementar. Além disso, a União destinará 101 milhões de reais para indenizar os proprietários pela terra. O governo de Mato Grosso do Sul também contribuirá com 16 milhões de reais, que serão pagos aos produtores rurais por meio de depósito judicial. Rádio Notícias. A informação na hora certa. Reforma tributária. Comissão de Assuntos Econômicos do Senado vai discutir temas relevantes para a regulamentação, como Simples Nacional, Comitê Gestor do IBS e Imposto Seletivo. Quem explica pra gente é Lívia Braz. Enquanto muitos dos parlamentares foram liberados dos compromissos presenciais no Congresso em Brasília, a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, a CAI, continua trabalhando na discussão dos textos que regulamentam a reforma tributária. E outubro será um mês cheio. O presidente da CAI, senadores Alci Lucas, do PLDF, terá reuniões e audiências públicas previstas para todas as semanas do próximo mês, começando pela discussão do Simples Nacional. Bem, nós estamos fazendo audiências públicas sobre diversos temas. Dia 1º será sobre a cesta básica nacional. Existem várias reivindicações para ampliação, para colocar com redução de produtos. Então, esse é o nosso papel. Nós estamos ouvindo e vamos discutir realmente sobre o Simples Nacional, questão de crédito. Várias reivindicações estão sendo feitas e a gente vai avaliar para encaminhar depois no nosso relatório. Os trabalhos estão sendo acompanhados de perto pelas Federações Estaduais do Comércio e pela Confederação Nacional do Comércio, a CNC. A FEComércio DF, que representa 234 mil CNPJs do setor de comércio de bens, serviços e turismo do Distrito Federal, tem participado dessas reuniões. O presidente da instituição, José Aparecido Freire, destaca os principais pontos que ainda podem ser alterados nos textos da regulamentação. A CNC, juntamente com todas as federações do Brasil, trabalham na discussão e análise e adaptação da estrutura das questões tributárias. Inúmeras emendas ainda podem ser apresentadas para trazer à realidade a capacidade competitiva do setor de comércio de bens e serviços, principalmente no que tange à contratação de pessoas, de mão de obra e a questão dos serviços. Uma das críticas da FEComércio DF ao texto da reforma está justamente na simplificação do sistema, que para o presidente da instituição não atinge o que é proposto, já que as empresas optantes pelo Simples, pequenas, micro e empresas de pequeno porte, passarão a trabalhar em um sistema de tributação normal, o que vai gerar um aumento da carga tributária. A reunião marcada para dia 1º de outubro na CAI vai tratar também de assuntos relacionados à Zona Franca de Manaus e áreas de livre comércio. Reportagem Lívia Braz. As densas fumaças tóxicas que encobrem Rio Branco e os municípios vizinhos têm uma origem bem definida. Incêndios florestais que já impactaram ao menos 8 mil hectares de mata apenas na região leste do estado. Outros 10 mil hectares foram registrados por imagens de satélite no município amazonense de Boca do Acre. Com isso, a região da Tríplice, divisa entre Amazonas, Acre e Rondônia, concentra uma das maiores áreas em decorrência de incêndios florestais da Amazônia. É o que aponta o mais recente boletim elaborado pelo Laboratório de Geoprocessamento Aplicado ao Meio Ambiente da Universidade Federal do Acre, divulgado na última segunda-feira, 23 de setembro, dia em que os municípios do Baixo Rio Acre voltaram a ficar tomados pela poluição extrema das queimadas. Você acabou de ouvir Rádio Notícias, a informação na hora certa. Obrigado pela audiência. É a qualidade das paixões de quem procura ser maltratado, maltratando a criatura. Adormeceu em minha mão com um menino, só sem destino, um pequenino cão. Se a vida abraça a redenção das amarguras, você não faça a eternidade na tortura, entorpecendo o coração, a gente espanta. O passarinho, por favor, o medo. Eu sei que o certo sem sabor é a tua loucura. Eu sei que a cor do teu amor é muito escura, e sem poder te dar a luz, meu coração eu durmo cedo e só te peço amor. Da frente, uma saída, minha vida, noutra vida diferente, e sem poder te dar a luz, meu coração eu durmo cedo, e só te peço amor. Uma saída, minha vida, noutra vida diferente. Vale do Acaí FM. Rádio que não sai do meu rádio. Amanheci sozinho na cama. alma. Um vazio, meu coração que se foi, sem dizer se voltava depois. Não vou aguentar se a mulher que eu nasci pra viver. Depois das vidas, nós nos amamos muito, dia e noite a sós. O universo era pouco pra nós. O que aconteceu? Pra você partir assim? Se te fiz algo errado, perdão, volta pra mim. Essa paixão é o mundo, um sentimento profundo. Só não acordar um segundo que você vai ligar. O telefone pipoca, eu digo a nossa resposta. Mas não desliga, escuta o que eu vou te falar. Eu te amo, gritar pra todo mundo ouvir. E você meu desejo de viver. Nós nos amamos muito. Essa paixão é um mundo, um sentimento profundo. Sonho acordar no segundo que você vai ligar. O telefone que toca, eu digo alô sem resposta. Mas não desliga, escuta o que eu vou te falar. Eu te amo e vou gritar. Então grita! Eu não sou meu. Sou menino e teu amor que me faz. Eu te amo, vou gritar pra todo mundo ouvir. Que você é meu desejo de viver. Sou menino e teu amor é que me faz crescer. E me entrego corpo e alma pra você. Vocês. Sintonize e ouça. Vale do AKI FM. Incomparável. Depois de ti, daquele adeus, só restou a dor. Quem chorou tanto também tem direito de sorrir no amor. Pois é você quem chora, enquanto eu vou sorrir. Não me interessa mais se você tem amor e quer dividir. Pois é você quem chora, enquanto eu vou sorrir. Não me interessa mais se você tem amor e quer dividir. Vá viver o seu egoísmo, não te quero mais. Nosso amor foi uma loucura, já ficou pra trás. E canso de dizer que o nosso amor já ficou pra trás. E se você quer guerra, eu quero é muita paz. Não me canso de dizer que o nosso amor já ficou pra trás. Seu egoísmo, não te quero mais. Nosso amor foi uma loucura, já ficou pra trás. E se você quer guerra, eu quero é muita paz. Não me canso de dizer que o nosso amor já ficou pra trás. E se você quer guerra, eu quero é muita paz. Não me canso de dizer que o nosso amor já ficou pra trás. Megahertz, Rádio Vale do Acaí FM. Meio-dia e 39. Promoção imperdível na área. Agora, ao comprar a incrível pomada Arrelique de 300 gramas, você ganha na hora um Arrelique reloginho. A pomada Arrelique é eficaz contra artrite, bursite e tendinite, proporcionando alívio imediato sem contraindicações. Aplique e sinta a diferença na hora. Já o Arrelique reloginho é perfeito para te ajudar no funcionamento do intestino e te auxilia a ir ao banheiro todos os dias, mantendo a sua saúde em dia. Não perca essa oportunidade. Corra até a farmácia mais próxima e aproveite essa promoção exclusiva. Pomada Relique e a Relique Reloginho. Juntos para transformar sua vida. É isso, 15 dias de setembro e começa a maior promoção, a Movelar promoção de estofado. O estofado Fofão de R$ 1.400 por apenas R$ 1.200 à vista ou em 10 vezes nos cartões. E o conjunto box, colchão e base por apenas R$ 1.099 à vista ou no Pix. A Movelar tem de tudo para o seu lar. Você sabe onde estamos, é na Maria Andrade, no centro comercial da cidade. A Movelar, uma tradição aqui em Poção. Móveis, eletrodomésticos, estofados, tudo para você, à vista ou em 10 vezes nos cartões. Vem para cá para Movelar, vem! O futuro de Poção será ainda mais promissor. O prefeito Merson está apoiando um candidato jovem e inovador, Guilherme Vasconcelos, prefeito 15. Ele está pronto para assumir o desafio e continuar o excelente trabalho em andamento. Votar em Guilherme, prefeito 15, é garantir um futuro melhor para todos os poçãoenses. Vamos juntos nessa transformação. Poção é 15. Coligação Juntos por Poção. MDB e PP. Vale do Acaí FM. Difundindo cultura, informação e entretenimento. Com alegria, credibilidade e muita música. Ciane Peças e Acessórios. Peças para motos e para o seu carro. A Ciane Peças e Acessórios é um revendedor autorizado das baterias Moura. É qualidade e preço baixo. É só você ligar que vamos até você e deixamos a sua bateria instalada. A Ciane Peças e Acessórios temos serviços de borracharia para motos, além de peças e consertos em geral. Venha conferir, temos um ambiente amplo e agradável para o conforto dos nossos clientes. Então faça-nos uma visita que teremos o maior prazer de lhes atender. Na entrada da cidade, em frente à fábrica Noemi. Ciane Peças e Acessórios. Casa das Rações é a parceira certa para o agricultor. Temos implementos, insumos agrícolas, medicamentos veterinários, ração animal e muitos outros produtos. Aqui temos preço baixo e qualidade. Por isso, a Casa das Rações é a sua parceira em sua propriedade. Casa das Rações facilita o seu trabalho e fica bem pertinho de você, ao lado da Cetex Tecidos. Fone 991362577. Casa das Rações. As Casas Pantaleão, fazendo sempre mais e trazendo muitas novidades para Poção e região. Artigo de cama, mesa, banho, tecidos e outras novidades em confecções para toda a família. Casas Pantaleão, é em Pesqueira e aqui na Praça Central da cidade. Casas Pantaleão. O futuro de Poção será ainda mais promissor. O prefeito Merson está apoiando um candidato jovem e inovador, Guilherme Vasconcelos, prefeito 15. Ele está pronto para assumir o desafio e continuar o excelente trabalho em andamento. Votar em Guilherme, prefeito 15, é garantir um futuro melhor para todos os poçãoenses. Vamos juntos nessa transformação. Poção é 15. Coligação Juntos por Poção, MDB e PP. Vale do Acaí FM, ajudando a resgatar nossa herança cultural. Bons resultados aparecem com dedicação e trabalho. O Laboratório Labupac dispõe de profissionais qualificados, equipamentos de última geração, atenção laboratorial, atendimento humanizado e responsabilidade socioambiental. Tudo porque nós temos um compromisso com a vida. Laboratório Labupac. Alagoinha, Arco Verde, Pesqueira, Poção e Venturosa. Meu nome é Maria Silva. Sou candidata a vereadora com o número 44.000. E o meu compromisso é garantir os direitos dos profissionais da educação do nosso município. Tô com o URIDES 40 para prefeito. Preparem-se para uma jornada emocionante na primeira corrida de Renascença de Poção, Pernambuco. No dia 29 de setembro, às 6 da manhã. Junte-se conosco e com centenas de corredores de todos os níveis no Cruzeiro de Poção. Para prestigiar esse momento e vivenciar uma experiência incrível, com muita diversão e espírito esportivo. Para a equipe do Bora Correr Poção, será uma honra compartilhar tudo isso com vocês. Vamos juntos nessa aventura, cumprindo os desafios e superando nossos limites. Tudo isso só é possível graças a cada um dos participantes e ao apoio dos nossos patrocinadores. Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, Paróquia Nossa Senhora das Dores, Cruzeiro de Poção. Primeira corrida de Renascença de Poção, Pernambuco. Rádio Vale do Acaí FM. FM 104,9. Vale do Acaí FM. FM. E a hora certa. Meio-dia e 44. Uma noite sentou-se em minha mesa e entre tragos lhe dei todo o meu amor. Transcorreram só duas semanas, tudo em sonho, minha vida se acabou. Desde então os rios do meu pranto confortaram a cruz da minha dor. Ninguém sabe que meus mares são tão grandes que partem o coração, mas sou forte, sei que estás em minhas mãos. Aliviar-me dez cerveja, outra cerveja beberei para esquecer. Um amor que surge numa mesa, entre espuma, terá que terminar. Quatro.